Aí eu descarrego só. O azul 4060, ingresso a Juliette, posição 09. Juliette para 09, 4060. Reporta estabilizado no ILS X Rei da pista na 0. Então, 2001-0013, autorizado portanto ILS, acusaremos estabilizados. Visual aqui de cima de Itaparica tá uma maravilha. Oscar. Meu Fatango, mantém escudo até o corte, uma boa tarde. Webjet 6740, bom dia, sem identificação, chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, o ajuste na 04. Mari, desce, mantém 050. Alô, 777, informação November, confere. Porto Seguro 320, copia? Autorizado Porto Seguro, nível 320, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 1.9.35 e aciona 5.1.12 no transponto. De meio para aproximação. Cortejamento correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 777. Camarada. 35220, estabilizou no lock. 5220, complete a aproximação, aguarde transferência. Aguardando. Confirme para o ideal, tá no Índia Bravo. Complete aproximação, torre 98, decimal 6. Confia, abraço. 5220, torre 98, decimal 6. Ah, vou chamar, 786-520. Até daqui a pouco. Até. Confirme para controle, Tango de Abravo. 060, exato, controle de ar. Autorizado, ainda presente, mantenha 500 pés, Tango de Abravo. De Bahia, 35220, estamos a 3 milhas do Simbra. Boa tarde, Trip 5220, bem-vindo. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajustando 0 no 3. Sempre bem-vindos à Terra de Todos os Santos. 5220, acusaremos externo com cheque de trem. Externo baixado e travado, 5220. Zero, desse mantenha 2 mil pés, via chegado, ajuste na 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Rei da pista na 0. Desce para 2 mil, via chegada 1 no 0 no 3, reportará estabilizado no X-Rei da 1 no 0, web 6740. 1 no 0 graus com 8 nós, ajustando na 0 no 3. Livre pouso para 5220. Salvador, é o gol 270, autorização para Guarulhos. 270, informação em curso a November, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.9.35 e aciona 5.1.24 no transponto. 360, vai sair Arbor Elefa após Upper Zulu 21, conforme o plano, ou controle 1935, 1.24 no transponto. Transponde, ele informa que está com órgão vital a bordo. Gente, só confirma o portão e o estimado para o pushback acionamento. É mais 10 minutos, portão 4. Gente. funcionando controlado, grava. Passamos Juliette, Bravo Delta, submantenho nível 100. Chame Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. Paulo São Salvador, 35220. Trip 5220, táxi em frente, Alfa Kilo, Pat 3, atentou o sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 5220. Salvador, São 3895 no gate 8 para funcionamento. São 3895 no 08 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 3895. Salvador, boa tarde, São 3895. Para o Galeão, São 3191, informação November confere, autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Perzulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5115 no transponder. Autorizado Galeão, 380, decola da 10, curva direita, da El, Leda, direto Bridge, Perzulu 10. Canal 35, controle com ponto, o transponder. O 3191, solicita o 360 e aguarda. 360, sente aguardando coordenação, apenas do nível, o portão 7, confirmando. Portão 7, Seja Mulher Brava, solo 5-2, e frequência. Estabilizou, 6740. 6740 passando Duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 18-6, web 6740. Obrigado, seja. Até. Torre de Salvador, bom dia, WebJet 6740 estabilizado. WebJet 6740, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajustando no 0 no 3. Já baixado e travado no 0 no 3. Salvador Azul 4207, gente da informação novembro, para o box 01 para autorização, Rio de Janeiro, nível de voo 360. O Azul 4207, informação November, confere, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19, decimal 35 e aciona 5074 no transpondo. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360. Sai na pista 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 119-35, transponder 5074. Azul 4207, via. Portão 01, não chama pronto para o espectramento, Azul 4207. A gente chamará com a pronto. Bom dia, 4 horas, então, na Galeão, só confirma o POB, o TAN 3895? 169. 169, táxi autorizado via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-3, bom voo. 1-0-3, parte principal, Indy Alpha, 386 no ponto de espera. Confirme outra aeronave chamando solo? Firma chamando solo, foi o Web 5728? Afirmo já, 350, repito. Webjet 5728, informação em curso a November, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1-19-35 e aciona 5131 no transponder. Autorizar 350 Recife, a 358 aerovia, decola com curva esquerda, será Puca Aracaju, 3935, é o controle 5131, transponder, web 5728. Cotejamento correto, portão 5, chama pronto para o flexionamento, 5728 da web. Chama lá. Limpo e 03, está pronto pro táxi? Gente, boa tarde, o Limpo 03. Objeto 6740, no solo 56, direita, solo 1219. Direita, solo 1219, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde, web 6740, livrou. 6740 da web, táxi via Alfa e reportando seu táxi 6 Juliette para ingresso. Vai, autorizado o táxi Alfa até a Juliette, reporta na Juliette o 6740. A 740 da web tem condições de agilizar o táxi? Eu tenho um Boeing da Gol no 04 e dentro de alguns instantes previsão de iniciar o prospeccionamento. E se eu agilizaria, ingressaria a Juliette, posição 02. Sente, agilizando, ingressa para a posição 02 do Web 6740. Salvador, Azul 4207 está no gate 01 para pushback acionamento. Só um instante, Azul 4207. Agora. O Gol no 270 na escuta. 270 na escuta do solo. 270, tá na escuta. Confirma um estimado para início do pushback acionamento. Só um minutinho, solo. Cara, a gente tá só checando aqui com a companhia, tá controlando a comunicação. Gente, eu tenho um Embraer da Azul solicitando o pushback no 01, então reporta quando pronto, ok? Vou autorizar a aeronave para iniciar o pushback funcionamento. Bate 207 na escuta. Boeing da Webjet ingressando agora via Juliette, vai parquear no 02. Após o parqueamento do mesmo autorizado, pushback funcionamento, reporta táxi. Gente, após a passagem do aeronave do parqueiro 02, iniciou o pushback funcionamento, chamo para o táxi, 34207, obrigado. TAM 3895, decolou os 1500. Chame o controle agora em 119.35. 1935, 3895, bom dia. Salvador 3191 da TAM, posicionamento da TAM. 319107, inicia de imediato. Ah. Autorizado, reporta táxi. Livre o 319107. Controle Salvador, TAM 3895 decolou passando 2 mil pés. TAM 3895, contato radar na decolagem, só para nível de voo 340, direto Leta, após Deus. Ok, direto... Lenta, após Hiltes, sobe no 340, 73895. Bravo, Salvador, um voo 270, Bravo 04, puxa para mim. Gente, o voo no 270, aguardando o Embraer da Azul finalizar o pushback no setor, ok? Não me escuta, por gentileza. Poderia acionar na posição? Afirmativa, acionando na posição, aguardando apenas o push, ok? Táxi à direita em Alfa até o ponto de espera no 0, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Gente, autorizado táxi de Alfa, pronto, ponto de espera 1286, o 4207, o gol no 270 na escuta. 270, prossiga. Tem uma aeronave Airbus da TAM, já finalizando o pushback no 07, vai dentro de alguns instantes iniciar o táxi. Haveria possibilidade de aguardar apenas a passagem da mesma para sim iniciar o push? Ciente, grato. No 91 é o solo? Estimado para o táxi, por gentileza, tem uma aeronave Boeing da Gol no 04, apenas aguardando a passagem do seu comandante para iniciar o pushback. Quem no 04? O 144 copiado, táxi Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3 agora, bom voo. Solo é o 35490. P5490, só um instantinho, cópia Petrolina. Gol no 270 na escuta. Airbus da TAM já taxiando agora através do 05. Coordene com a equipe de solo após a passagem da mesma, autorizado pushback, reporta para o taxi, ok? Salvador, gol 1777, pronto para push, acionamento no 3. 1777 é o número 2 no setor para início do pushback, acionamento na minha escuta, aguardando. Mike Juliette Romeu, informação em curso a November, só confirmando o sobrevoo no subúrbio. Gente, só um instantinho para a cópia número 2, ok? Azul 4207, decolou 06, chame o controle 1119, decimal 35, um bom voo. 935, obrigado. 3325. 251-3325, 3895, bom dia. Ok, Força Aérea 5905. 207, bom dia. Azul 4207, bom dia, contato radar da decolagem, deslocando nível de voo 360, saída da El Leda Bridge, da presente voo da El. Da El Leda Bridge, 360, vando da El, obrigado. 199 decimal 35 e aciona 5142 no transponder. Autorizado 200 para a Petrolina, decola da 10, suba esquerda, partida bomba, pode código. Direto Petrolina após, 10935 controle, 5142 no transponder. 490, o contejamento correto, parte 3, chama pronto para o pushback funcionamento. Vai chamar o 5490. Essa é a Vitor Juliette, vai se meter em manobras sobre Jacuípe. Chama a rapa e regressa. Gente. 20 é o terceiro para a cópia, só um instante, por gentileza. 4207. Falou,